fui voltar por baixo. Cadê aquela boca que cê tinha garantida? Cadê os seus amigos que ligavam todo dia? Mas quando se tá por baixo é que a ficha cai. Só se minha boca fosse esse cigarro, só se esse balcão fosse minha cama, só se esse rolê fosse no quarto. Mas a vida não cura estrago de perder alguém que a gente ama. Só se minha boca fosse esse cigarro, só se esse balcão fosse minha cama, só se esse rolê fosse no quarto. Mas bebida não cura estrago de perder alguém que a gente ama. Seus amigos que ligavam todo dia. Mas quando se tá por baixo é que a ficha cai. Só se minha boca fosse esse cigarro, só se esse balcão fosse minha cama, só se esse rolê fosse no quarto. Mas a vida não cura estrago de perder alguém que a gente ama.